Santa. E então, domingo, temos o dia do Ramos para dar às madrinhas, para quem tiver a madrinha. Eu, por acaso, tenho a minha, mas estou muito longe dela. Mas, quando for a Portugal, vou visitá-la. Ora, então, vamos ficar aqui com o título da música é "E está ruim, mas está bom". Ora, então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Agir com coração. Ontem fui convidado pelo meu patrão para um jantar na sua mansão. Certa hora marcada me chamou de lado e meio bravo me pôs a questão: para não te mandar embora vou ser obrigado a baixar teu salário, é sim ou não? Aí eu pensei, tá ruim mas tá bom. Está bom, está ruim, mas está bom. Comprei um carro de segunda mão, andava muito, era um avião. Um dia distraído entrei em contramão, bati de frente com um caminhão. Além de estar errado e não ter seguro, só tinha pago uma prestação. Perdi o carro, vou trabalhar dobrado, mas não senti nenhum arranhão. Aí eu pensei, tá ruim mas tá bom. Tá ruim mas tá bom. Tá ruim mas tá bom. Mas na verdade eu fui para o bailão. Ela também foi, não foi sozinha. Foi nesse dia que conheci o chefão. Até hoje me dói neste peito meu, ela ainda mora no meu coração. Arrumei um jeito e estou perto dela. É a sua irmã, a minha nova paixão. Aí eu pensei, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Convidei um amigo e fomos assistir. Era a final do meu campeão. O estádio lotado e nós muito apressados. Entramos errados, era noutro portão. Parámos no meio do adversário, ali nos cercaram, não tiveram perdão. Levei tanto soco, apanhamos muito, mas o meu clube foi o campeão. Aí eu pensei, tá ruim mas tá bom. Tá ruim mas tá bom. Tá ruim mas tá bom. Amada chegou às quatro da manhã.

vai fazer o tchá tchá tchá. Ora, muito bem, 14 horas e 35 minutos. Ora, liguem essa antena da Rádio Arcancieli, sempre com uma boa disposição e as boas músicas portuguesas, para passarmos uma boa tarde. Ora, então, vamos ficar com Jerusalema. Este é a pedido de Maria Joaquina para seu marido, seus filhos e todas as pessoas da família e para todas as pessoas que a conhecem. Ora, uma continuação de uma boa tarde. Fiquem bem, até já. Vamos então ficar com Jerusalema. Jerusalema, Israelami. Podem fazer um pezinho de dança, porque o tempo está bom e assim permite. Então, toca a baila. Até já.

Ora, muito bem, 15 horas e 5 minutos. Ora, então, eu vou dar a minha receita de hoje, que é para o pequeno almoço ou para o lanche. Ora, então, tem um bocadinho de calorias, mas é bom para a nossa alimentação. Ora, então, vamos então pegar num pratinho de sobremesa ou numa terrininha, como vocês quiserem, uma coisa pequena. E metemos lá para dentro uma vaca que ri. Um bocadinho daquelas. Compram uma vaca que ri, há mais gorda, há mais má, como vocês quiserem. E metem lá para dentro do pires. E depois, de seguida, mete-lhe uma colher de sobremesa de azeite de oliva. Sempre de boa qualidade, azeite. Deitam por cima da vaca que ri. Depois pegam uma colher de mel e deitam também lá por cima. E depois vão pegar num garfo e vão torturar a vaca que ri juntamente com o azeite e com o mel. E pronto, depois de bem torturado, tudo bem juntinho, podem pegar no pão, ou como vocês quiserem, não é pão, normalmente pão, também pode ser em tostas, como vocês preferirem. E uma boa caneca de meia de leite, leite com café ou só café, e vão então apreciar esse belo petisco para o vosso pequeno almoço ou para o lanche. Pode ser com bom café, ao lanche, pode ser com chá, apreciar esse delícia desses ingredientes. Três ingredientes muito bons, muito saudáveis. Vocês ficam aí com uma boa energia para continuar o dia. Ora então, muito bem, um bom apetite para quando fizerem esse belo petisco para o vosso almoço ou para lanche. Então, vamos ficar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Então, fiquem bem, até já. Precisar de dinheiro, ofereceram-me um trabalho para pintar um galinheiro. Quando estava no trabalho, uma mulher apareceu. Tinha um corpo tão bonito que até o chão tremeu. Ela logo se chegou por debaixo da escada. Perguntou se eu pintava a casa ou só a fachada. Bem depressa fui descendo, respondi logo sim. Ela disse: vem lá em casa, quero que pinte para mim. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficou fregues a minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo do meu pinto. Nem passou uma semana, já me veio procurar. Me falou que a pintura era preciso tocar. Como não estava cansado, respondi, vai ser agora. Já dei duas mãos de tinta, uma dentro e outra fora. Ela entrou, me contratou e assinamos o papel. Mandou-me guardar depois o vale da tinta e o pincel. Eu estou maravilhado por ser exclusivo dela. Eu já não pinto para fora, hoje eu só pinto para ela. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficam fregues a minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Eu dei uma pintadela na casa dessa menina. Ela gostou da pintura e ficam fregues a minha. Eu dei uma pintadela, o quarto ficou bonito. E ela se apaixonou pelo modo como eu pinto. Passou uma semana, já me veio procurar. Me falou que a pintura era preciso tocar. Como não estava cansado, respondi, vai ser agora. Já dei duas mãos de tinta, uma dentro e outra fora. Ela então me contratou e assinamos o papel. Mandou-me guardar depois o vale da tinta e o pincel. Eu estou maravilhado

Ora, muito bem. Ora, então, vamos ficar aqui com a nossa Ágata, que vai estar com nós, juntamente com os grandes grupo Capa Negra, no dia 30 de abril, um baile organizado na sala de festa de São Prismã. E não percam esta grande oportunidade, que é um grande baile organizado pela nossa Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, ela vai cantar Pecado de Amor. Então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Então, vamos ficar com o nosso saudoso e grande artista Roberto Leal. Bate com fé. Este é para todo o auditório, para todos os animadores, para todos os doentinhos, para todas as pessoas que estão à escuta da minha missão. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Passei pela Senhora das Dores, para lá chegar mais depressa. Passei pela Senhora das Dores, para lá chegar mais depressa. Bate, bate, amor, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, ó larimbora. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate.

Pois é, muito bem. O que é bom acaba depressa. Ora então, fiquem continuação de uma boa tarde e continuação de uma boa semana. Tenham todos um bom fim de semana junto daquelas pessoas sempre que vocês mais amem. E então se cuidem e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei outra vez com todos vocês. Ora então, um beijinho e até para a semana, se Deus quiser. Ficam com a RTP Internacional para saber o que vai por esse mundo além. Então, até para a semana, se Deus quiser. Em destaque nas notícias... O PCP ficou isolado e não apoiou a audição do presidente ucraniano no Parlamento Português.